Eu vou se misturar. Venho de longe, mas tenho certeza que não tem gaiteiro que vai me cansar. Danço de tudo, danço que ele é, mas é numa maneira que eu vou namorar. Danço de tudo, danço que ele é, mas é numa maneira que eu vou namorar. Roda morena a noite inteira, roda morena no balanço da vaneira. Roda morena a noite inteira, roda morena no balanço da vaneira. Roda morena a noite inteira, da bandeira, roda morena a noite inteira, roda morena no balanço da bandeira. Chega aí, canhoto, metendo sanfona com Chiquito e Bordoneira. Toma o balanção. Iluminando os campos, mata encerrado. O pensamento firme na morena, de cabelos longos, dançando faceira. Gosto de tudo, danço o que vier, mas o que eu gosto mesmo é de dançar vaneira. Gosto de tudo, danço o que vier, mas o que eu gosto mesmo é de dançar vaneira. Roda morena a noite inteira, roda morena no balanço da vaneira. Roda morena a noite inteira, roda morena no balanço da vaneira. Roda morena a noite inteira, roda morena no balanço da vaneira. Roda morena a noite inteira, roda morena no balanço da vaneira. Deixa eu ver. Ei, vai no balanço, gurizada.